preciso falar, se comunica. Na digitalcelulares.com é o lugar que você vai encontrar. Celulares de primeira, acessórios, assistência técnica. Com um preço bem baixinho, atendimento com carinho. Na digitalcelulares.com é o lugar. Venha logo economizar. Temos mais variedade, menor preço da cidade. Venha comprovar. digitalcelulares.com. Aqui você encontra o melhor preço da cidade, com as melhores formas de pagamento. Temos produtos de primeiríssima qualidade como celulares, películas, capas, fones de ouvido, carregadores e muito mais. E atenção, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Vou repetir, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Vem e confira. digitalcelulares.com. Estamos localizados na rua principal, Terra Bela, sem número, Buriticupu. Digitalcelulares.com.